eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Ah, quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que dá um beijo agora. Se eu te beijar, eu vou gostar. Gostar.